номер чали, в каком селе вы будете? Fome instruído, Olimpo. Reporte estabilizado na sinal baixado e travada. Sim, ativo. Confins, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, interceptor Peslu 16, transponder 5073, controle 120, decimal 80. Ano 273, aerovia Pezulu 16. Ano 273, correto, chamemão. 176, bordo 330, tela campeã. Ano 273, cotejamento correto, chame pronto, no portão 03. Para o táxi, bordo 601, com 176, 330, tela campeã. Gol no 601, no táxi via Índia, no ponto de espera, chame turno 895, ajuste no 014. No 014, via Índia, ponto de espera, 895, 601. Afirmativo, então curva esquerda para a perna. Onix 32, curva esquerda, pode ficar no vento, pistão no zero. Afirmativo. O Olimpo informa que vai nesse, fazer uma emitida no ar. Após, novamente, circuito de tráfego e pouso final. Muito baixo, não copiei. Sim, ativou. 5, ajuste no 014. Taxi de Apache, tráfego de espera, turno 895, ajuste no 567. 099. Alinhar e decolar, pistão no 0, voo 1601. Olympus 32, entendi que vai remeter no ar, confirma o restante da instrução para a torre. Mas depois ingressa novamente na terra do vento e pouso final. Olympus 32. 3297, plano para o pushback, acionamento, portão 5. É o 3297, aguarde. Aguardando, 3297. Tá, 3567, livre acionamento, chame táxi, portão 01. Autorizado, 01, até 3567, um ataque. Tá, 3897, livre acionar, chame táxi, portão 05. Autorizado, pushback, acionamento, 3897. Autorização para remitir. Guardando autorização para remitir do Lips. Corre, Salvador, muito boa noite, plano 567, por alto ponto de espera da no zero. Plano 567, boa noite, manda o ponto de espera da no zero. Boa noite, mantém ponto de espera da no zero, plano 567. Solo. Bom, 940, mantém escuta, aguardando cópia. Bom, no 567 ali, mantém cabeceira no zero. Queimaram uma área muito próxima ao final, e aqui mantendo zero, eu tenho certeza. Era nova instrução, se fizer remitida no ar, não vai interferir no alinhamento do gol no 567. Tá ciente ali, mantendo 0567. Polícia no final, toma comparar repetindo lá. 23, vento 1 no 0 grau, 099, para informação de tráfego, o Boeing 737 da Gol está ingressando na cabeceira, vai manter a cabeceira da 10, pode estar remetendo ali para 32. Remeteu 9, vou colocar para frente. Arremetendo no ar, manter a pé. Três, dois, cuja esquerda, mantendo meu pé, você pode esperar contra o vento, no zero. Ativo, cuja esquerda, vou. Voo no 940, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Brinde, intercepta upper Zulu 16, após conforme rota do plano. Transponder 5102, controle 120.80. Voo 940, cotejamento correto, chame pronto. Olímpicos na perna do vento, comparado. Olímpicos 32, autorizado de rodagem, reporte final 10, vento 080 graus, 08. Pode, não pode ser a pulsa, não. Gente. Para o táxi, com o fim 0418 de autonomia, 1257 a bordo. No 567, recorda 224, controle 120, decimal 8. 208. Gol no 567, contato radar, saída Arbor, sob manter a nível de voo 360. Sessão 360 Arbor, Elefa, 567. Passado atrasado, pouso no final. Lins 32, autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 grau, 069. De pouso, Lins. 2897. 3897. portátil Índia, no ponto de espera chame torno 895, ajustando 014. 014, táxi a parte Índia, espera no 895. 32 no solo aos 2,6, livre direita, aguarde para ingresso no pátio militar. Ocean M 259. Ocean M 259, libre sonata metade, porta 109. São 3567, ali, mantenha 0. Está do Elefa. Gol no 567 cruzado, direto Elefa. Direto Elefa, 67. Gente, olha quanto espera, são 3867. Uno, 251, terra 3325, gol no 601. Puxa o acionamento, trip 5209. Trip 5219, pátio 3, livre acionar, chame táxi. Tomara para o táxi 5219. Olímpio 52, autorizado o cruzamento da 1-7, corrigindo da 1-0, reporte que está livre. E 5-7, Equador 2-9, controle 1-2-0, décima 8. Hora 2-0-8, setor 5-7. Tá, 3567, contato radar, saída árvore, subindo até nível de voo 360. 360 na árvore, telefone 3567. 397, eu tenho mais uma nota. Índia, no ponto de espera, chame torre no 895, ajuste no 014. 4, 20, 2, 95, no ponto de espera, muito obrigado, já. Então, 3894, acione a indicação 306 da Mari, disponível de voo 050. Voo 1567, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 8260, obrigado. Boa noite. Boa. Taxo Trip 5209 com 38 a bordo, 430, alterna Salvador. Trip 5219, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame torno no 895, ajuste no 014 como número 2. Trip 5219. Falo com 1273, não foi completo para o primeiro terminal. Com 1273, aguarde. Aguardando, 5219, confirme as instruções de táxi. Ele deve prosseguir e chamar a torre 118.95, moto posto para. Afirmo, táxi via Índia, trip 5219. Excelente, via Índia. Decolando 37, decolando 33, controle 120, decolando 8. Controle Salvador 208, 738, controle Salvador, boa noite, 738, passando em subida, 1510. Então, 3897, contato o radar, saída da EL, submantém nível de voo 340. Saída da EL, subindo 340, 3897. Santa 3567, solicita voo pro de Alessa para evitar formações. Então, 3567 autorizado, voo de Alessa. Na pro de Alessa, Santa 3567. Paulo, seria uma prisão para o voo 1273? Voo 273 e 5TR da trip, passa reto agora. Ok, obrigado. 62, 9, ponto de espera 1-0, está pronto. Afirma. Bono 273, livre acionar, chame táxi, portão 03. Oi, Salvador, trip 5219, ponte espera. Pronto, número 2, boa noite. Trip 5219, boa noite, não tem ponto espera. Não tem ponto espera. 62, 259, autorizada decolagem pistão no zero, vento 060 graus, 049. Decolagem autorizada, pistão no zero, né, 259. Ah, 3567, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 1260, Centro Recife 567, Recife. Chanel 6259, decolador 37, controle 120, 208. 208, obrigado, tá. Tipo 5219, a linha mantém cabeceira no zero. A linha mantém cabeceira no zero, tipo 5219. Chanel 6259, contato radar, saída da EL, sub, mantém nível de voo 360. A EL 360, Chanel 6259. Bola 273, Índia, no ponto de espera, chame torre 9895, ajustando 014. Zero decolagem de pistão no zero, vento 060 graus, 049. Decolador 39, decolador 39, controle 1, 2, 0, 08. 1, 2, 7, 3, boa noite, autorizado a linha e mantém cabeceiro no zero. 3894. Torre Salvador, 352, zona 9, boa noite. TAM 3894, desça para 2000 pés, livre das restrições no INTAP. Ajuste 10104, autorizada final ILSX, foi responsabilizar o localizador. 3894, livre da restrição em INTAP, descendo para 2000104, autorizada X-Men, levante para a TRIP 5219, contato radar, saída Argos, sobre mantém a nível de voo 200. Sobre mantém 200, TRIP 5219. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 51110, controle 120, decimal 80. 1251, Bernardo 3328. Para 14, cotejamento correto, informação em curso Charlie, confirme pátio de autoridades ou pátio militar? Chame pronto. Salvador, voo 1940, sucesso na frente. Voo 940, livre acionar, chame táxi. Voo no 776, sua identificação, autorizada chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Para o 050, solicita para o 0450, 40 milhas para a informação para chegada. Voo no 776, sim. Uno 273, igual 243, controle 120, decimal 8. 1208 com 273. Controle Salvador, Gol 1273, boa noite. Gol 1273, contato radar, saída da EL, sob manter nível de voo 360. Autorizado, nível 360 da Oleda Bridge, Gol 1273. Oceana 6259, chame Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado.